gente é criancinha, canta quadras pra brincar. Quando fica gente grande, ouve quadras a chorar. Como comove a lembrança de um tempo feliz, quando ouvimos cantar. Roda pião, bambeia pião, roda pião, bambeia pião. O pião entrou na roda, o pião, o pião entrou na roda, o pião. Roda pião, bambeia pião, roda pião, bambeia pião. Sapateia no tijolo, pião, sapateia no tijolo, pião. Roda pião, bambeia pião, roda pião, bambeia pião. Roda pião, bambeia pião, roda pião, bambeia pião. Também a vida da gente é um pião sempre a rodar. Um pião que também para quando o tempo faz cansar. Como comove a lembrança de um tempo feliz quando ouvimos cantar. Ai, roda pião, bambeia pião, roda pião, bambeia pião. O pião entrou na roda, o pião, o pião entrou na roda, o pião. Roda pião, bambeia pião, roda pião, bambeia pião. Sapateia no tijolo, pião, sapateia no tijolo, pião. Roda pião, bambeia pião, roda pião, bambeia pião. Roda pião, bambeia pião, roda pião, bambeia pião. Passa de um lado pro outro, pião, passa de um lado pro outro, pião. Roda pião, bambeia pião, roda pião, bambeia pião. Sapateia no tijolo, pião, sapateia no tijolo, pião. Roda pião, bambeia pião, roda pião, bambeia pião. Roda pião, bambeia pião, roda pião, bambeia pião.